Sou um gajo normal, mesmo completamente normal. Normal. Normal. Normal como os autoclismos, normal como os onanismos, normal como o imperialismo, normal como o sonambulismo. Sou um gajo normal, mesmo completamente normal. Normal. Normal. Normal como os suspensórios, normal como os supositórios, normal como os vomitórios, normal como os depilatórios. Eu sou um gajo normal, mesmo completamente normal. Normal. Normal. Completamente normal.